Oi, Salvador, fez a temperatura no Golfo Tango Lima? Temperatura 2,5. 60, obrigado. 19. Ele tá sem camisa. Salvador, gol 1161, bom dia. Bono, número 1, bom dia, da Propcop. Pronto. 260 Guarulhos, autorizado, VPZ no 0, até Taubaté. É colapso no 0, curva direita, saída da L, transição ótima. Controle 1-9-35, acena 5562. Estrada 360, peso Luno 0, Taubaté, decolando a 10 para a direita, da El Motiva, 5562, e o controle movimento? Controle 1 no 9, da sinal 35, gol no número 1, reporte puxa. Sinal 35, tá ligado? Paulo, bom dia. Sam 3601, sente informação Foxtrot, solicita Congonhas, nível 380, posição meia dúzia. 3601, Congonhas, 360, autorizado. Pesuluno 0, Teto Base, Pesuluno 6, Belo Horizonte. Chormod, Pesulu 30, decola pistão 0, curva direita, saída da El, transição ótima, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5563. Tem 360 na aprovado São Paulo, nível 360. A rota a partir de saída da 10, curva direita, saída da El Transição Motiva, rota da Brasil 10, Pubave, Brasil 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod, Brasil 30, controle Salvador no 9.35, transponda 563, posição 62 da 360. Rota posta. Reportará. Autorizado push contact, 601. Autorizado pushback acionamento, Paulo 3601, nós solicitamos táxi CUB 141. Autonomia 3 horas 30 minutos, alternativa, galera. Autorizado táxi Índia, Ponte Paradão no 0, a ponta pronta, frequência 198-95, que legal no 02, 3601. É 194 meu beijo. 141-141. Vai estar que serve abaixo do Índia, que é mais 2295.0. Muito obrigado. Paulo, bom dia, Sam. Mike, X-Ray Fox, na remota 14. Mike, X-Ray Fox, bom dia. Solicita autorização de reboque da remota 14 para a parte 3, já contactado com a infraero. Consiga? Puxa. Mais uns 10 minutinhos, senhor. Fox autorizado, reboque a porta interna. Oi, tipo Fox. Bom dia, 3601, no ponto de parada no 0, pronto para decolagem. 3601, bom dia, autorizado a linha decolagem no 0, movimento calmo. Autorizada a decolagem, no 0, 301, decolado 37, controle 199, decimal 35. 1935, bom dia. Controle, bom dia, TAM 3601. TAM 3601, contato radar na decolagem, sobe mantém o nível 3601. Papel 360 sem restrições, autoriza a proa de Daelda presente? Olinda. Linda, obrigado. Então, 3601 no chama o centro Recife, frequência 125.1, secundária 13325, bom voo. Centro Recife 251-3325, bom dia, centro 3601. Salvador, voo no 161, caso 10, para posicionamento. Autorizado, vai adicionar a contato com o 161. Chama táxi com o 161. Falou, Mike. X-ray, Fox, parqueado no Pátio 3. Bom dia, obrigado. Torre Salvador, Ouro 61, 163 a bordo, 348, Alterna Galeão para ataque. No 161, táxi autorizado, parte principal Índia, ponto de espera no 011895, que é legal no 012. Pátio Índia, parte espera 295, gol 1161. Decolagem autorizada no 0, vento 280 graus, 029. Decola, vou no 161 da pista no 0.